Farofa WA. É isso aí, farofeiros. São 7 horas em ponto em Perth. Hoje é dia 22 de novembro de 2016. E tá começando o Farofa WA hoje. A nossa convidada mora numa van. Então fica ligado aí que vai ser bem legal. Até mais. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frases de Facebook. Olá, pessoas. Aqui vai uma frase bem profunda. Uma pessoa inteligente resolve o problema. Um sábio o previne. O que vocês acham? É isso aí. Gente, mas enquanto o problema é dos outros, a gente tenta prevenir pros outros, mas eles sempre se infundam na merda. Aí o sábio se manda, mano. O sábio se manda, mas viu? Eu tô vazando, gente. E se o sábio for empreendedor, ele cria um problema pra ele poder resolver o problema. Também. E se torna sábio. Isso é muito... Mas isso é uma jogada de marketing. É, gente, é o povo quer ganhar dinheiro. Não é sabedoria? Não, é uma jogada de marketing. Isso aí, pessoal, vou dar aqui um pequeno break para os nossos anunciantes, como sempre. E já o Farofa WA está de volta. Até mais. Com saudades do Brasil? Então não deixe de aproveitar os pães de queijo Tisbury, congelados, prontinhos para assar. Disponíveis no Ulis, IGAs e Farmer Jacks. Garanta já o seu. Olha o expulsão Farofa, meu. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou, Tiago? Facebook, Tiago Car Technology. Farofa WA. Você já pensou em fazer um detox da sua mente e transformar a sua vida? Já imaginou uma vida mais leve, sem medo, angústias e tristezas? Então, visite minha página no Facebook, Sema Santos, My Mind Master Brasil, para mais informações. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias? Ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua Personal Travel Manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Então, vamos farofar? Ela é antropóloga, é dançarina e mora numa van. Vamos conversar aqui com a Samia Frashi. Gostosa! Tira a camisa, quer dizer, deixa pra lá. E aí, Samia, tudo bom? Tudo ótimo, e contigo? Tudo certinho. Samia, como é que surgiu essa ideia de morar numa van? Cara, senta que lá vem a história. E a gente não tem muito tempo, né? Vou resumir. Então, na verdade, a primeira vez que eu pensei nisso, eu era muito pequena. Eu tinha uns 10 anos e eu olhei pros meus pais e falei assim, olha, quando eu crescer eu vou ter 5 filhos e morar num trailer. Falei assim, ai, cresce, depois a gente conversa. Já tem filhos? Não, desisti, Só falta não, a van, calma, já foi. Calma, desisti, comecei com a van. E aí passou um tempo, eu sempre olhava assim, uma Kombi, ficava, nossa, essas Kombi bonitinhas. Eu sempre tive essa paixão, né, por uma casa móvel e tal. E aí, quando eu cheguei aqui na Austrália, vida normal de estudante, né, vim pra estudar inglês e tal. E aí, teve um tempo, um período que eu comecei a fazer house sitting. E aí eu comecei a mudar de casa em casa. O que é house sitting? É quando você muda, tipo assim, a pessoa tem cachorro, periquito, papagaio, enfim. Ah, eu tenho periquito, papagaio, galinha, olha, cachorro. Cliente, quando você viajar, de olho, alguém pode cuidar dos seus bichos, né? Quando a pessoa viaja, alguém vai na casa, mora na casa, não paga o aluguel e você cuida dos animais. E aí eu comecei a fazer isso, né? Primeiro eu comecei por umas 5 semanas e foi a primeira casa, né? E aí eu comecei a pegar uma casa atrás da outra. Nisso foram 6 meses. As pessoas te pagavam pra isso? Não, mas eu não pagava aluguel. Ah, tá ótima. Besta não, né? E aí teve uma casa que eu parei assim, eu tava estacionando o carro. E aí eu pensei, eu falei, pô, eu acho que eu tô pronta pra casa móvel. Acho que eu tô pronta pra morar numa van. E aí eu pensei rapidinho assim, eu falei, puta, quanto que eu preciso? Quanto que é uma van e tal? E fiz um cálculo de cabeça rápido. Eu falei, pô, dá pra conseguir isso daí. Né? Vou entrar de férias agora, vai dar pra trabalhar um pouquinho mais. E aí dá pra dá pra juntar essa grana e comprar uma van. E aí eu deitei em cima do meu carro, na época eu tinha um carro pequeno, eu deitei em cima do carro e fiquei imaginando já, olhando pra estrela, aquela coisa toda. E umas duas semanas depois, bateram o meu carro. Foi a minha salvação. Tudo. Nada acontece por acaso. Aí eu ganhei o dinheiro que eu precisava do seguro da mulher que tinha batido o carro. E foi uma batida ridícula. Mas aí falou, olha, desalinhou, não sei o que, do porta-mala, a gente não vai poder. Eu falei, não vai mesmo. Era um carro novo. Não vai mesmo. Vamos abusar do sistema. E aí eu ganhei o dinheiro exato que eu precisava pra comprar a van. Comecei a procurar e aí meu carro parou de vez e aí a van apareceu. Né? Era de um cara. Bom, era uma mulher que tava vendendo o carro que era do irmão, que tinha falecido, e eles tinham o maior apego pelo carro. Aí o fantasma veio junto? Então. Medo. Eu espero que não. Mas tem ainda. Algumas histórias assim. Tem umas histórias Jura, assim. Jura, quero saber todas. Mas aí. E aí foi. E aí comprei a van. Quando eu comprei a van, ela não tinha nada atrás, né? E aí eu falei, eu vou construir minha casa agora, né? E aí foi quando eu comecei a construir tudo, aí né? Aí você foi colocando tudo atrás. Fui colocando tudo atrás. E aí comecei a construir tudo, né? Comprei o carpete, uma amiga minha me ajudou, né? Cortar, botar ali o carpete. Aí a cama, construí a cama... e aí fui fazendo tudo, né? Mas aí você perdeu o seu emprego, né? Porque você tinha que ficar na casa das pessoas pra fazer esse maravilha. Não era bem o emprego, né? Na verdade, tipo, foi uma solução que eu encontrei pra morar só e conhecer melhor também a cidade, né? Porque como eu mudava muito... Eu acabei conhecendo vários bairros e rodando. Que e também não pagava aluguel, né? E também não pagava aluguel. Que aí, isso era uma outra coisa também. Eu falei, putz, né, a gente tem uma limitação pra trabalhar e tal. Isso a gente tem que se dividir em mil. E eu falei, bom, eu vou ter que dar um jeito de remanejar essa história aqui pra poder investir no meu sonho, no que eu acredito. Senão eu vou limpar essa Austrália inteira e sair daqui, né? Sim. E assim, só pegando aqui você foi colocando as coisas atrás na van. Você tá solteira? Tô. Cabe duas pessoas na van quando você arruma um date? Olha, é uma cama de solteiro, mas cabe dois. Ah, já foi detenado, então. Então, mas cabe, mas cabe dois em, sei lá, em pouco tempo, uma noite e tal. Pra morar junto ia ser complicado. Pra morar, né? Aí o caboclo tem que construir a parte dele. Porque eu já construí a minha parte na cama. Então a gente sabe, entendi. A gente vai saber se o caboclo é bom mesmo. Se ele vai construir a outra. Chave de fenda, ferradura. E ele vai ter que, ele tem que pagar aluguel? Aliás, você paga aluguel? Como que funciona o sistema? Você mora no carro, você está funciona, como é que funciona? Não, eu não pago aluguel. Tem algumas limitações, tipo, eu não posso dormir na praia. Uhum. Eu não posso dormir em lugares, né, públicos, assim. O que que eu acabo fazendo? Garagens amigas, né? Já bem que não tenho garagem em casa. Vocês não viram a olhada que ela me deu. Tipo, eu acabo parando próximo de casa de pessoas que eu conheço. Mas também já parei em outros lugares que foram mais afastados. E, tipo, a gente não pode parar na... Tipo, tem lugares que tem a placa mesmo, né? Proibido o camping. Uhum. Então, tipo, você não pode, você não vai. Né? Mas também tem uma coisa. Você não pode virar à noite. Né, até às 5, aliás, de noite você pode ficar, vai, até às 4 da manhã, se quiser acordar cedo, vai pra lá e bota o despertador 4 horas, vaza. E assim, eu não, até agora, eu ainda não senti falta de nada de uma casa, né, tipo, tem os lugares pra parar, eu acabo escolhendo o lugar perto de onde eu vou trabalhar no outro dia, né, e aqui em Perth, tipo, você tem todas as... Tem toda uma estrutura, né? Você tem banheiro, os banheiros públicos é melhor. É minha pergunta, banho vai bom? Nossa, você é cheirosinha. Não sei, não cheirei ainda. Oscar, mas e aí, quando você mudou pra van, você tinha alguma coisa que você falava, não, isso eu preciso levar e que hoje você, desapegou, não preciso mais. Eu acho que não. Porque foi um processo, né? Eu comecei a desapegar quando eu comecei a fazer os house sitting. Porque como eu já tava mudando muito, eu já não ia poder levar tudo comigo. Entendi. Né? Então eu comecei a diminuir a tralha nesse primeiro, que foi o primeiro mais longo. Eu fiquei 5 semanas. Teve um mês que eu fiquei uma semana em cada lugar. Caramba. Então eu já andava, no meu carro já tinha uma caixinha pequenininha ali com coisas de banheiro, sempre tinha uma roupa ali, um negócio, tipo, tava tudo no carro, né, que eu precisava. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai vendo, isso aqui não uso, vai embora, isso aqui também não, vai, aí você vai liberando tudo. Mas no house sitting você tem o banheiro da casa. Tem o banheiro da casa. Como que você faz aí no Cavan? Agora? É, agora, gente, como? Os banheiros são maravilhosos. Acabou de falar, no camping tipo, tem estrutura. Não, na praia, você vai, olha, City Beach tem água quente. Gente! O banheiro de lá é melhor do que quando eu pagava aluguel. Dá pra fazer a chuca, inclusive. Olha. Olha. Entendi. Mas e pra comida, assim? Porque você tem que estocar a comida, não tem muito espaço na van. Não estoco. A ideia da van é, tipo, eu não estoco nada. Eu até tenho eu até estoco um pouco, tipo, eu alugo um locker num storage, né? Tipo, é um negocinho pequenininho, assim. E aí lá eu coloco mala com roupa... Roupa e tal, mas comida... Tipo, roupa... Comida é o seguinte, comprou, fez, comeu. Certo, então você faz compra todo dia. Faço compra todo dia. Só estoca uma bolacha, não um biscoito, né? Uma bolacha. Uma bolachinha. Você fala biscoito ou bolacha? Bolacha. Aê! Não sei se vocês falam E, ela tá errada, gente. Como não, assim? Eu sou paulista, no pacote tá escrito biscoito. Porque é feito no Rio de Janeiro a embalagem, por isso. E aí você começa como saudável, você faz todo dia. Como? Na verdade, eu acho que eu comecei a comer muito mais saudável, a minha alimentação mudou muito depois que eu mudei pra van e ela tá muito melhor, né? Tipo, porque o que que eu posso ter na van? Nuts, eu posso ter todas essas castanhas, essas coisas, né? Fruta, muita fruta, verdura também, você já pega ali e já... Já faz, né? Tipo, e aí você, tipo, às vezes você pega uma pasta de alguma coisa e você já mistura ali e come. Mas eu sinto, tipo, eu tô muito mais saudável agora, depois que eu mudei. Assim, não é fácil passar no Macers de vez em quando? Não. O gordo perguntando. Eu não gosto. Eu gostava muito, assim, eu já fui mais, mas hoje em dia eu consigo ver, tipo, o meu corpo respondendo melhor, e aí eu não... Só porque é gostosa. Ah, obrigada. E Samia, esse tipo de vida que você tem, você acha que é mais fácil aqui na Austrália, ou você acha que no Brasil também teria a possibilidade de você fazer isso? Ou seria impossível no Brasil? Por enquanto, eu acho impossível no Brasil. O banheiro não ia ter água quente lá, né? Se não, tivesse o problema, banheiro. Eu vou te falar, o problema não é nem água quente. Porque, por exemplo, o inverno, eu passei a maior parte do inverno tomando banho gelado. Eu só tomei banho quente quando eu lavava o cabelo. Tá doida. Nossa, a melhor coisa que existe no mundo. Recomendo. Principalmente, se você tem problema de indecisão, banho gelado. Eu tinha toda uma técnica. Gente, por isso que você é gelado até hoje. Ela é congelada. Já te falei que meu coração é quente. Ah, gente, mas tá muito gelada. Eu tenho minhas extremidades geladas. Nossa, que coragem! Tomar banho gelado, assim. Nossa, mas foi a melhor coisa que eu fiz, assim. E faz bem pra saúde também, né? Água gelada ajuda na circulação e tudo mais. E me ajudou muito também pra, tipo, ter mais força. Toda vez que eu ligava ali aquele chuveiro gelado, ia 30 segundos, né? Você tem que apertar, vai. Ajuda também, né? Economiza água, né? Aí eu ficava assim, falei, caramba, beleza, eu tenho que ir. Aí eu ficava, olha, Samia... Valendo tal coisa. Tipo, eu pensava uma coisa que eu queria muito, sabe? Tipo, valendo Oi, tal valendo, coisa. Valendo, vai. Valendo. Aí eu, se eu tivesse coragem suficiente pra entrar na água gelada, é porque eu queria mesmo. Eu falei, rapaz, tu quer mesmo isso, né? Então, tipo, valendo hambúrguer, hambúrguer. Aí é hambúrguer. É hambúrguer. Aí você não queria, né? Não, aí eu não entrava. Aí tinha que ser uma coisa que eu queria muito. Ou pensava no Faustão, se vira nos 30 e vai. Se vira nos 30. E aí tinha técnica, porque, por exemplo, quando você tá lavando cabelo, né? 30 segundos. Pô, meu cabelo é grande, então eu botava a mão pra trás assim, e opa, vai, lavava com uma, apertava com a outra, e aí, rapaz... Tipo, nossa, certo, 30 pessoal, então, segundos dá pra fazer várias então, coisas. Então, vamos uma musiquinha? Adoro, vamos lá. Então, vamos lá, vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Prepara, agora. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou... Farofa WA! Put some farofa. Put some farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au pof@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. Isso aí, pessoal. Farofa WA de volta aqui com a Sâmia Frasch. Sâmia, há quanto tempo você tá morando na van? Vai fazer um ano. Um ano já? Em janeiro. Janeiro já faz um ano. Sâmia, não cansa não ficar... Nossa, não. Eu acho que eu não volto a morar numa casa normal. Ah, é? Só se... Sei lá. Não tiver que pagar aluguel. Não! Já te falei, o namorado tem que vir com as ferramentas pra construir o lado dele da cama. A ferramenta tem que ser grande. Nossa. Gente. Vamos lá, pergunta. Demais. Sâmia, pra você praticar dança, não dá pra praticar na van. E aí, como que você faz? Você tem um espaço? Nos parques. Nos parques? Nos parques? Na praia. Você dança tipo uma doida na rua, assim, sabe? Nem doida na rua. Bate a pepeca no chão. Nem vai. Bate a pepeca no chão. É assim? É. Ai, eu adoro. É. Mostra pra gente. Mostra. Você trabalha com dança? Eu trabalho com dança. Eu dou aula de dança aqui e... enfim... Tem um histórico, assim, de pesquisa com dança, né? Agora eu tô parada na pesquisa por enquanto... mas a minha área no Brasil, eu trabalhava com antropologia e voltada mais pra dança, né? E daí veio essa paixão toda pela dança, pelo movimento. E aí aqui eu também dou aula e trabalho essa coisa do movimento, né? Também. E na dança... Como assim trabalha movimento? Essa coisa do movimento? Eu fiquei quietinho, você pode saber. Gente, eu tentei. Tá, ok. Gente, estava confortável. Então, quando falo assim, a coisa do movimento, é porque uma coisa que eu percebi também, depois que eu mudei pra van, é que é tudo muito mais intenso e você não para, né? Eu tô sempre em um lugar, no outro, eu tô sempre mudando, eu tô sempre me movimentando. E eu sempre fiz isso também dançando, né? Mesmo, tipo, eu fiz vários estilos de dança quando eu era pequena, eu danço desde pequena e nunca parei, né? Por mais que eu não estivesse fazendo aula, eu tava dançando no meu quarto, brincando de fazer coreografia ou qualquer coisa do tipo. E... isso nunca passou, né? Isso sempre veio comigo. Então, eu sempre tive me movimentando. E a van, ela veio agora pra somar e me mostrar que é isso mesmo, né? Que, tipo, ficou muito mais claro a ideia de que a única coisa que realmente é permanente na vida é a mudança, né? É o movimento. Vida em movimento. Vida em movimento. E quando você comentou que no Brasil você trabalhava com antropologia, aqui você chegou a fazer algum trabalho nessa área? Aliás, o que é ser antropóloga? Ai. Pergunta boa? Pergunta boa. Você lembra? Lembro. Isso a gente não esquece. Então, a antropologia, ela é o estudo do ser humano, né? Estudo da cultura. Vou tentar simplificar, porque... né? Precisava de mais umas duas horas e meia, dar uma aula. Aí, de novo, senta que lá vem a história, né? Mas, então, resumidamente, a antropologia, ela é o estudo do homem, né? Da cultura... de como que se relacionam, como que os grupos se relacionam. Como... Mas não é sociologia? Também. Também é a antropologia e a sociologia, elas são primas. Entendi. Parentes. São bem, andam juntas. A antropologia, ela usa um pouco o histórico, não é? Tipo, a sociologia é mais atual, pelo que eu lembro da faculdade, não sei. As duas, assim, depende do enfoque que você dá, entendeu? Mas sempre dá uma olhadinha ali atrás pra ver e tal, mas não fica, a gente não fica tanto no passado. Aí seria mais a arqueologia, né, e a história. Mas a antropologia e a sociologia. Ela tem vários braços, né? É. E aí você veio pra Austrália e você complementou seu estudo em antropologia aqui ou você ainda só foi pra não? Dança? Não, eu fiz o mestrado em antropologia no Brasil, né? Voltado pra dança, e vim pra Austrália pra tentar o doutorado aqui. E aí tô nesse processo ainda de seleção e tudo. Uhum. E acho que em breve. Você se diria hippie? Né? Olha, seu estilo de vida. Eu não sei se hippie. Eu não me dou nome nenhum. Eu acho que... Talvez... Não sou hippie. Eu sou alguém que... O que é hippie? O que é hippie? O que eu penso de hippie, deixa pra lá. Não, é porque eu acho assim... Ai, eu não sei, assim, se daria... Não, os hippies, eles eram nômades, eram natrebas. Sim, eles... É. Mas eu acho que também, eu acho que é muito do contexto, assim, e da época, né? Tipo, eu não sei se eu seria poderia falar, assim, se eu iria. Ai, não sei. Eu sou bem tranquila, assim, eu sou muito calma. Só se tocasse axé, né? Aí eu não ia. Não, nem axé. Eu até curto, sabe? Às vezes, mas... Ai, ok, finalmente. Porque ninguém gosta de axé aqui, só eu. É, não, eu até curto, até danço. Tipo assim, se tá ali no embalo... Não é... Hoje em dia, não é o tipo de música que eu tô ouvindo muito, mas eu danço. Tá, e aí você acha que o seu estilo de vida teve a ver com o estudo da antropologia? Certeza. Que uma das coisas que hoje em dia eu vejo, assim, é... com o grupo que eu trabalhei no Brasil, que chama YY, eles tinham muito essa coisa do movimento, de estar mudando, de estar se movimentando, né? E eles falavam muito que se você quer realmente conhecer uma coisa, você tem que ir para aquele ponto por vários caminhos. Você não pode ir pelo mesmo caminho, porque senão você não vai conhecer, você não vai saber. E então, eles rodam muito, né? Acreditando muito nisso, que você tem que conhecer todos os lados, todos os viés, daqui, todos os caminhos, né? Que levam àquele ponto. E a cada dia que passa, eu vou vendo um pouquinho mais, eu vou sentindo muito mais próxima deles, assim, do estilo de vida deles e de como que era tudo muito simples, que eu fiquei um período de quase 2 meses lá com eles. E é um estilo, a vida é muito simples e muito rica, né? Porque eu acho que foram as pessoas mais felizes que eu já conheci em toda a minha vida. Né? Eles estavam sempre... Agora você tá conhecendo o pessoal da Farofa. Eu também. e tinha muito isso. Eles falavam que você tem que estar em movimento o tempo inteiro. E eles faziam isso. Ah, então caçar. Esse movimento é daí? Também. Ah, é? Eu acho que já nasceu ali comigo, porque eu desde pequenininha também não parava quieta. Era sempre correndo, andando e mexendo em tudo. E aquela confusão. E aí, quando eu encontrei eles, fui estudando um pouco mais e fui vendo mais essa coisa, né, do nomadismo e como que funciona. E aí foi indo. Tá, André, você tem um recadinho pra dar pra nós, né, antes da gente fazer outro intervalo? Galera, nós precisamos ficar ligados porque o consulado itinerante estará em Perth. De 5 a 9 de dezembro. Tá vendo? Tem tudo a ver com o assunto, tá? Falando movimento. Vida em movimento, Das 9 às 17, na sede da Brasil WA, as vagas de atendimento são limitadas. Tem o e-mail que é consular.canberra@itamaraty.gov.br. Estamos precisando de voluntários, meninos, porque rolou uma reclamação aqui que só tem mulher. Então, por favor, meninos, vamos marcar presença no evento. Tá, Tá certo. Eu ia mais voltar trabalhando. Eu vou estar trabalhando também. Analisando células. De novo, a gente falou meninos. É, você não pode. Desculpa, não, mas é meninos e meninas, né? Meninos, meninos, gente, meninos, meninas, gay, viados, homossexuais, todos os tipos de pessoas podem ir. Exatamente, sem discriminação. São bem-vindos, sendo ajudante, é o que importa. Isso. Certo. Eu vou mandar aqui um alô também pro Giuseppe do Toca Brasil, direto de Sidney, que tá ouvindo a gente. Acabou de mandar uma mensagem aqui, tá nós. Alô! Alô! Então é isso aí, vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí, farofeiros. Estamos de volta aqui com o Farofa WA. É, então, perguntas? Sim, Samia. Me diz uma coisa. Você, como antropóloga, enxerga o mundo como um produto do tempo que vivemos hoje? Olha, eu acho que é e não é. Porque a cultura, ela é algo que sai do homem. Né? Profundo. É a gente que faz a cultura, a gente se, né, prende nela, mas a gente também tem o poder de mudança, porque o homem é dinâmico. O poder do movimento. O poder do movimento, né? O poder da é a dinâmica mesmo, né? A cultura, ela é dinâmica. Então, não dá pra gente ver como uma coisa estática e uma coisa que tá ali, que é um produto do meio. Mas aí você se sente inserida nesse meio? Por exemplo, assim, tipo, briga de trânsito, é uma coisa louca, né? Tipo, uma coisa de doido. Uhum. Tipo, as pessoas estão se deslocando e aí daqui a pouco elas se matam ali, né? Você xinga as pessoas no trânsito, assim? Fala palavrão. Falo. Aí a antropologia fica pra trás. Mas aí, a gente fala, né? Antropólogo fala palavrão. Tá certo, é justo, é justo. Não, por que não? É. Porra! Oh, não! Samia, curiosidade, como que você resolveu fazer antropologia? Como que foi essa descoberta? Olha, então, isso também eu acho que foi uma coisa que... Eu acho que desde muito pequena, né? Porque eu sempre tive uma curiosidade muito grande pra saber como que os diversos grupos sociais vivem, né? Então eu chegava às vezes em casa, ai pai, tipo a hora do almoço, né? Ai pai, mãe, eu acho que eu quero ir pra um convento. Você fazer o quê no convento? Ah, eu quero saber como elas vivem. Ai, Sanga, para. Aí eles falaram, não tem pingolinho. Ai, não vou mais. Não vou mais. Eu já fui, passei uma semana no convento. Sério? Pra conhecer. Sério. Olha aí. De acordar, pra saber a rotina, de acordar às 4 da manhã, lavar roupa e fazer oração. De ver como é que é, como já, é que elas pensam, né? Bom. O que acontece. Aí depois, não, esquece. Aí, na outra semana, eu quero ir numa aldeia indígena. Ai, fazer o quê? Eu quero saber como eles vivem. Andar peladinha. O seu objetivo era conhecer as etnias. Eu acho que é a minha sede. Entendi. Ainda assim, sabe? De conhecer a diversidade, de estar cada vez mais em contato com a diversidade e entender os diversos pontos de vista, né? Porque um objeto, ele tem vários pontos de vista, tem várias, né, perspectivas. Então, eu acho que quando a gente começa a entrar em contato com isso, a gente abre a nossa cabeça para um mundo melhor, para uma aceitação maior, para tudo, na verdade. Porque se você não tem tanto... Você tem o conflito, porque também o conflito ele é importante, mas não aquele conflito cego, digamos assim. Né? É um conflito mais que é necessário para o crescimento. Você consegue compreender. Reflexivo. Entendi. É, e falando ainda, né, nos diferentes pontos de vista, mas mudando completamente de assunto, na quinta-feira, agora lá no Brasil, teve o programa da Fátima Bernardes, e aí ela botou lá numa enquete, é o seguinte, tem um filme aí do Andrucha, que tinha uma situação lá onde chegava um bandido quase morrendo, assim, tá todo ferrado, e um policial ferido. Né? E ela botou uma enquete. Quem que você atenderia primeiro? O policial ou o bandido? Nossa. que você acha? Quem você atenderia primeiro? Quem eu atenderia primeiro? Eu acho que quem tivesse no pior estado. Independente do cara ser bandido? Independente do cara Porque ser bandido. Se eu tivesse, o Bolsonaro, tipo assim, ele ficou maluco com isso. Uma coisa eu acho que a gente tem que pensar, porque independente de seja lá o que for, é um ser humano, né? E como eu tava falando, eu acho que as coisas sempre têm um outro ponto de vista. Então, aquele primeiro julgamento que a gente faz quando olha pra alguém, nem sempre ele é o correto. Às vezes a gente... E se não fosse um bandido? Sim. Não, eu acho que o médico, ele não tem nem que fazer esse julgamento, né? Mas não, assim, o cidadão, você olha pro cara lá e fala assim, pô, esse cara que tá atrapalhando a vida de todo mundo e ele tá querendo ajudar. E aí eu vou cuidar do que tá querendo atrapalhar, entendeu? Eu acho que esse é o pensamento geral. E isso é o que causou a maior polêmica, né? As pessoas estavam pensando nessa forma, que é a mesma forma do garotinho também. Teve a mesma coisa, né? O garotinho, ele tava... teve um vídeo lá que filmaram ele se debatendo na né? Exatamente, ele se debatendo na maca ali. E aí foi aquela coisa, ele virou meme, né? Total. Ele virou automaticamente o meme, as pessoas fizeram aquele primeiro julgamento dele. Ah, ele tá se debatendo, ele tá fingindo. Uhum. Mas ninguém quis... Aí entra essa outra parte. Ninguém analisou e falou, pô, mas será que ele não estava mesmo com algum tipo de problema? Porque no final é um ser humano. Então teve também... Aí criou esse outro debate também das pessoas quererem julgar. Falou, peraí, mas você tá julgando antes sem saber? E foi praticamente a mesma semana, né, que aconteceu essas duas coisas. Eu acho que tudo tem que ser... Tipo, depende, né? Depende da... Cada caso, eu acho que cada caso é um caso e... Mas eu acredito que... o julgamento, aquele julgamento prévio, assim, que a gente faz sem olhar muito, sem saber muito, simplesmente, ah, é isso, ah, é aquilo, eu acho que a gente tem grandes chances de errar, né? Quando a gente simplesmente, tipo, ah, é um bandido, ah, é um isso, ah, é um aquilo. Isso é muito complicado. Mas é um julgamento moral, né? É um julgamento... Mas mesmo assim, por exemplo, numa situação dessa de quem... Se você tem a opção ali de salvar ou um ou outro... Se eu sei quem vai... Tipo assim, se eu tô sabendo antes, né, de quem é a pessoa que talvez vivendo vai contribuir, né, de uma forma melhor pro mundo, é esse que eu vou cuidar. Só que hoje em dia, se você olha, tipo, por exemplo, no Brasil, você pega assim, vai, bandido e policial, cara... Qual se quem, quem é quem no jogo do bicho, né? É uma... Aí eu sou o número 24. tipo, eu acho que... Se for olhar, se for parar pra colocar todo mundo no mesmo, né? Não, mas aí, assim, entre bandido e polícia, você generalizando, polícia é o bonzinho e bandido é o mauzão. Se você for olhar pro individual, aquele policial, aquele bandido, sim, de repente sim, você pode até chegar nesse ponto. E se fosse um policial corrupto e um bandido que, na verdade, ele era só o cara que pinava pipa, tá ele vendo? Nunca tinha matado. Então, e aí, como a é que você faz complicada. Essa... Não, o melhor é quem tá pra morrer, quem tá mais ferido. Quem tá o pior. Salva quem tá pior. Esse é o médico. O médico decide assim, né? Mas tipo, no caso, eu acho que, tipo, se eu fosse médico, eu acho que talvez seria esse o julgamento. Porque você não sabe da história ali por trás, né? Você não sabe do que tá... do que vem por ali, né? Então... Saber o que vem por trás é sempre difícil, gente, né? É complicado. Gente, infelizmente tá chegando no final já a nossa entrevista. A gente já tem recadinho pra passar ainda aí. Verdade. Nós temos a Geeks Guide dessa semana. Amanhã, quarta-feira, como sempre, vai ter a banda Xoxote às 8 da noite no Ocean One. Quinta-feira, às 9 da noite no The Game Sport Bar, tem a banda Favela. E aí vou completar aqui uma perguntinha pra Samia. Qual é a sua farofa favorita? A minha farofa favorita é do Amazonas, né? É a farinhazinha ali. Farinha amarela? Farinha amarela. Com ou sem banana? Com banana. Salomão, gostaria de agradecer aqui também o pessoal da Brasil WA, nosso patrocinador, que deixou ser possível esse programa. A Cheese Buddy, anunciante da gente, a Thiago Car Technology, também anunciante da gente, a My Master, a Travel Manager Australia e a Oi Exchange, todos os anunciantes aqui do Farofa WA. Sem vocês, sem o apoio de vocês, seria muito difícil esse programa. Gostaria muito de agradecer você também, Sam. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Então, valeu. Então é isso aí, gente. A gente, semana que vem, tem mais Farofa WA. Uhul. Diga tchau, Lilica. Yay. Tchau, Lilica. Thank you. O caminho do bem.